Glória a Jesus. Bom, eu já preguei essa mensagem várias vezes, mas como eu estou voltando e lendo a Bíblia toda de novo, eu voltei a esse texto que eu gosto, e cada vez que a gente lê a palavra, ela é tão viva, tão eficaz, tão tremenda, que vem uma revelação nova. Pode ser que eu repita alguma coisa que você já ouviu, afinal de contas, você já me acompanha há algum tempo, mas com certeza algo novo Deus tem para nos dar nessa tarde. Até porque quando eu li essa palavra, esses dias, me saltou de outra maneira. Quando a palavra nos salta de outra maneira, normalmente Deus tem uma nova revelação para nos dar. Amém, gente? Eu ia me prender ao resgate de Ló, porque eu adoro essa passagem. Na verdade, falando com vocês nessa tarde, me veio ao coração o desejo de caminhar com vocês na explicação sobre Abraão como um recém-chamado. Porque Abraão também teve, ele é o pai da fé, ele é uma pessoa respeitável, não tem como falar da Bíblia sem falar de Abraão, mas ele também teve um começo. Ele não foi como Melquisedeque, que eu acabei de falar, do fator Melquisedeque, em começo, sem começo, de dias, sem fim de dias, ninguém sabia sua genealogia. Não pule as genealogias, hein, gente? Leiam a genealogia, cada nome tem um mistério. Cada etimologia de nome vai te dar uma revelação diferente. Se você fizer a genealogia, se você continuar entendendo quem é pai de quem, quem casou com quem, você vai compreender coisas para a sua vida que você não tem a menor ideia. O pastor Luciano Subirá que brinca, às vezes ele posta, Deus está te vendo, pulando as genealogias, né? Na hora que começa a ler a Bíblia, que vem, que fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... Ah, não! Não aguento, vou pular. Pulou melhor. Porque se eu sei que o pai de Abraão era fulano, e o filho era ciclano, e o cunhado era beltrano, eu sei por que ele está passando por certas situações. Por exemplo, ninguém merece ter um Ló na vida, gente. Tem Ló que a gente tem que cantar para ele, let it go, let it go. Tem gente que só te arruma confusão. Tu vai salvar a pessoa, se mete na batalha que não era tua. Às vezes, o abençoado parente, ele é até mais rico que você. Tem mais condição, mas não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Gasta tudo, ainda pega o seu emprestado. Ou então, ganha mais, mas só se mete em encrenca. Escolhe o lado errado, tem o olho gordo. Você já viu? Eu acho que só lá em casa que isso acontece. Você já viu gente que você fala assim, faz o seguinte, escolhe você primeiro. Não, escolhe você. Não, escolhe você. Não, vou esperar você escolher. Aí você já deixa de olho grande mesmo. A pessoa escolhe o melhor pedaço do pão. Pega a ponta... Né? Ou come o miolo, ou come a casca, tu fala assim, tá bom, já escolheu a ponta do pão, eu vou ter que comer o miolo mesmo. Mas aí Deus te abençoa, tu já ganha uma geleia, um upgrade de um requeijão. Olha o jejum, que faz com a gente? Só fala em comida. Né? Mas o que eu quis dizer na tipologia é que Abraão é recém-chegado com Deus. Deus acaba de chamar Abraão depois que ele confunde as línguas na Torre de Babel. E Deus quer começar uma nova história. E ele escolhe uma pessoa para confiar. E você é essa pessoa que Deus está escolhendo para confiar na sua família. Deus está te chamando para uma nova história. Para mudar a partir da sua história, o futuro da sua casa, da sua família, da sua parentela. O Senhor mandou dizer para você que parou em você a maldição. Calma! Você recebeu Jesus como seu Salvador, você está nessa igreja, você está aprendendo, você está na papinha ainda, você está começando. Calma, ainda dá jeito, tem bom ânimo. Não é porque você pisou na jaca um dia, uma vez, que Deus desistiu de você, não. Os planos de Deus a seu respeito não são frustrados. Deus não tem um plano B para você. Deus continua tendo um plano A para você. Depende de você hoje. Amém?